Momento reconfigurando a programação, que é livre, galera, né? Na verdade, liberdade é um conceito filosófico complexo, né? Mas a questão é assim, vamos escrever o que pode... E aí, quer se apresentar aí para os ouvintes? Com certeza. Muito obrigado, muito prazer nessa noite. Meu nome é, ou codinome, Japa Bruxo. Tem uns amigos meus aí que fazem programa que eles dão, passam até RG, assim, não tô nem aí, que se foda. Mas eu prefiro utilizar um codinome pra, né, ficar bem mais tranquilo em relação ao espectro. Fica à vontade, eu acho que ele quer falar também, ó. Ó, mais um modelo aqui. É isso aí. Bom, aqueles que estavam esperando Donos Ares, estamos aí. Mas vamos curtindo... coletivo sobre sobre a Rádio Livre, Rádio Frequência, esses assuntos que vocês estão escutando. Vamos continuar as conversas, formação na madrugada. Essa é a Rádio Muda, Rádio Livre, nem legal, nem ilegal, simples e puramente livre. Livre. Liberdade de expressão. Essa é a Rádio Muda. Muda, muda. 88,5. Então, galera, o que é liberdade para você? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre o conceito de liberdade? Liberdade individual, liberdade coletiva, liberdade psicológica, corporal, social, cultural? Complexo. Mas então é isso aí. Ou liberdade sonora. De comportamento. Rádio Muda, rádios livres. Encontro de mídias livres, encontro de rádios livres. Rádio Várzea. Quem mais chegou aqui? Sou péssimo pra nomes. Galera. Não, chegou uma galera do. Ah, esqueci. Quem chegou aí? Buenos Aires, a programação, faz parte da grade aí, muito orgulhosamente, da Rádio Muda, das terça-feira às 10 e sexta-feira, 1 hora da manhã. Quer dizer, já seria no sábado, né, mas é assim. Esse som aí tá sempre presente, mas tem uma vinhetinha de entrada. Vamos colocar de saída também, né? Vai montar aí. Tem uma galera do Paraná que veio também. Uma galera do Rio vai estar chegando amanhã. Exato. Tem um... Já tá aqui. Eu esqueci o nome da rádio. Como que chama a rádio? Era um menino que fez parte da Rádio Muda daqui. E foi pra lá e criou essa rádio. Que eu esqueci o nome lá no Paraná, em Ponta Grossa. Tem também a galera da Rádio Luta, que vai colar logo mais, que é aqui de Sumaré, que é do lado de Campinas, da Flascô. Rádio Juventude, de São Paulo, acho que ainda não veio. São Vicente. Rádio Interferência do Rio, quem mais? Eu não lembro, quem mais confirmou, nem lembro. A Capivara São Carlos deve colar, e a Ardida, que é uma rádio na Unifesp, que é nova também, ela começou em 2011, aí 2012 com a greve... Foi mais tenso, o espaço queimou, botaram fogo no centro criminoso. Estão voltando agora pro ar também. Eles falaram que iam colar, mas não tenho certeza. É, os caras fizeram um incêndio criminoso, porque a greve das federais foi pesada, né? E aí eles tinham um espaço estudantil onde tinha rádio e rolou um incêndio criminoso ali. Queimaram, isso em 2012, no meio de 2012. E aí eles só estão conseguindo se levantar agora de novo. Não chegou a queimar, mas queimou toda a estrutura, não tinha lugar onde colocar a rádio, né? Tentaram, fizeram algumas intervenções na comunidade do Pimentas, que é um bairro ali da região, né, onde fica a Unifesp, mas agora é que eles estão organizados para voltar de fato. Falaram que vão colar na Unifesp Guarulhos, que é nova, né, é uma Unifesp nova e tal. E lá no campus do litoral, lá, e o pessoal tá pegando pesado ali, porque teve um terceirizado, um funcionário terceirizado. Tomou tiro e tudo, né? Foi agredido dentro do campus da Unifesp, no litoral. E né? Assassinado. Foi ameaçado de não fazer o registro na delegacia, nem o DCE da Unifesp também, porque ameaçaram mesmo, falou, ó, não faz não, maluco, senão a gente vai ter que resolver de outro jeito. E passou alguns dias, no dia 2 de agosto, esse funcionário terceirizado, aí guardinha, tá vendo aí, né? Acontece mesmo. Então, ó, funcionário terceirizado tomou 8 tiros na porta de casa de noite depois do expediente. Vai achar, sim, vai achar a bala do D'Alessio. Vai que me acha que eu sou o cara do MPL aqui, aí a polícia vai vir atrás de mim aqui, ó. É, então. Agora que o Legume tá famoso, não dá, né? O Legume agora já foi no Congresso, vai virar secretário dos transportes? Mentira, não vai virar, não. O cara tem o tesouro dos transportes. Legume é meu amigo, velho. Sou amigo do Legume, velho. Oh. Trabalho com isso aí. É, amanhã cedinho já, aí ó, sábado. Não tem sábado-feira, mas lá onde eu trabalho. Oh, eu vou lá na terrinha lá, busco lá o alfacinho, a rúcula. Aí depois vou lá pra feira, monto a barraquinha, pá. Amanhãzinho tem que ir no Ceasa ainda buscar o coco, logo mais, logo menos. Lembrando também, provavelmente vai, talvez core, mas eu sei que o Paulo, que é da Muda aqui também, que tá trampando junto com o assentamento Milton Santos, ele falou que cola de vez em quando aqui na Muda, ele se identificou como Paulo comigo, falou com a Rádio Vars há um tempo. É humano. É humano, exatamente, é humano. Tem. Isso, que tá com o assentamento do Milton Santos. Aí, faz a grade na Muda, La Voz de Lucien Voz. É, isso mesmo, é bem na pegada zapatista mesmo, né? Esse então, mesmo. Firmeza pra caramba, humano. E ele tá ajudando a subir uma rádio no assentamento Milton Santos e tal. Então segue um transmissor aí pra passar pra eles aí. Então, e é lá na borda, um lá. Aí. É lá na borda de Paulínia com a Americana. Participo lá, cara, muito massa, ô. Vai subir uma rádio no assentamento Milton Santos, já vai ser tem. Louco, hein? A gente já tem, vamos construir, esse, mesmo, ó, vamos colocar uma torre de bambu lá no sábado que vem. Mesmo, que vem. Junto com esse, hein? Transmissor que vai chegar, tá, 50 watts. Exatamente, tá guardadinho, trouxemos já. Vai pegar lá tudo naquela borda lá, São José. Olha que firmeza. Joaranha, ali em Paulínia, toda a parte de Paulínia que é depois do Rio Atibaia. Olô, espectador, anote aí, porque Romaria da Terra será transmitida, hein? Domingo que vem vai ter transmissão da Romaria da Terra, que vai começar em Americana e vai terminar lá no Milton Santos. Vamos transmitir isso aí. Todo mundo aqui do encontro está convidado para colar também e fazer o programa lá junto com a gente. Isso mesmo, dia 18 de agosto, né? É, a gente vai fazer uma como torre, é que tá, né? O esquema? Qual que é a ideia lá? Já tem uma estruturazinha, tem um estúdio, então, como é que é? Foi o seguinte, faz uns 2 meses, um pouco mais, uns 3, 4 meses talvez, que com o monitor reserva da Muda, na frequência de 105,7, a gente fazia a transmissão da própria oficina de Rádio Livre no sábado, todo sábado a gente fazia a transmissão e as pessoas do próprio assentamento estavam procurando gravar programas, né, e entrevistas e colocando. Sim, mas são... Tinha uma galera do assentamento produzindo já, então. O conteúdo. Que louco, mas que é um puta passo, isso aí, né? Poucas pessoas ainda. Tem um Canova, salve Canova. Aí tem duas meninas que, assim, contribuíram e estavam ali por perto. E o Mano, né? E eu e mais alguns brothers de Paulínia, que tava ali direto, não direto, eu... Ah, cara, eu fui umas 6 vezes no assentamento, sempre muito bem recebido. Das 6 vezes, no mínimo 2, 3 vezes, a gente transmitiu ao mesmo tempo que uma festa, certo? Tava rolando uma festa, tipo, rolou um baile funk, depois rolou uma festa junina. Assentamento Milton Santos... Satisfação, aí salve pra Dani, pra Tiali, que é o pessoal que tava participando lá. E tava na frequência de 5,7 e agora a gente arrumou um espaço próprio pra rádio, então ela vai ficar 24 horas por dia. E arrumamos 4 bambus de 6 metros pra fazer uma torrezinha lá e colocar a antena. Vai ficar muito esquema isso aí, vai ficar muito esquema. E, é, muito bom. E aí junto com a Rádio Luta, a Rádio Muda, o assentamento Milton Santos, a gente conseguir, que a Muda tá pegando, pega lá em Americana, no assentamento, e pega na rádio. Pega em Sumaré, no Parque Bandeirantes, na onde fica a Rádio Luta. É, a Flasco, exatamente. É, pega, já ouvi lá também. Se a gente conseguir fortalecer aí a comunicação entre os coletivos, a gente vai conseguir, por exemplo, retransmitir a Rádio Muda para um espaço maior. Então, foi isso que eu tava pensando, cara. É, agora que você falou de juntar, né? Porque acho que foi a própria Dani que colocou, né? Da gente, a partir desse encontro maior, começar a fazer transmissões únicas em alguns dias, né? Essa ideia de todo mundo fazer, todas as rádios deles fazerem uma mesma programação num dia. Pô, com essa sequência de transmissões aqui na região, dá pra, meu, tomar muito espaço pra fazer uma programação única em alguns fins de semana, né? De lutas, assim, algumas jornadas de lutas pelo espectro eletromagnético, né? Bem louco. Podia fazer, o bagulho é louco mesmo. Podia fazer uma vez no mês, assim, pois ó. Pois é, então, tipo, de todo igual mundo pagamento, igual salário, né? Tipo assim... De transmitir todo mundo dessa, pô, tem a luta, agora vai ter desaceitamento e a muda. Todas conseguem chegar uma na outra e abranger uma região muito grande aqui de Campinas, né? Toda a região Campinas, Americana. Transmitir um dia as mesmas coisas, uma mesma programação, essa ideia de fazer... Algumas vezes uma programação única, né? Como é praxe em alguns momentos aí da luta das rádios, né? Acho que é muito louco. Vamos buscar a rede, gente. Vamos buscar a rede e atuar com essa ferramenta que é a Rádio Livre, né? De maneira coordenada e buscar inspiração mesmo. Existem outras comunidades de resistência, né? E que utilizam da Rádio Livre, cara. É, pensar nesse processo, rádio, né, cara? A gente conheceu o assentamento Milton Santos. Cara. A Venceremos fica onde? Não tenho certeza, mano, que tem um desktop lá. Vale, mano, aí mano, eu vi lá, conhecer... Rádio Venceremos. Eu preciso demais. Conhecer o mano pessoalmente. Troco ideia demais. Com o mano já faz alguns meses, mas nossa, nós nunca se vimos. Vamos se ver amanhã. Brother demais. Agora, isso que é louco, a gente conheceu... A Varza colou lá na ocupação do Milton Santos no INCRA, em São Paulo, no começo do ano, quando... O Milton Santos estava ameaçado de reintegração de posse ilegal, né? Que aconteceu no começo do ano, quando os fazendeiros, os antigos donos, pediram de volta a posse quando... Não, eles não eram donos, já havia sido cedida, né? É, eles não eram donos, eles eram os grileiros. Isso, né? Os grileiros, exato. Que é do Estado, que é... Assim... Exato, os caras que se diziam dono, enfim, os latifundiários, né? E aí a gente conheceu os caras lá fazendo programação lá. Donos da MPTV. É, exato. Exato, exatamente. Os donos da Globo, né? Da região aqui. Então isso que foi louco. A gente conheceu os caras na ocupação, dando uma força lá e fazendo programa lá, Rádio Post. E pô, e aí depois de 6 meses ver que... Rádio Post e Movimento Sound System. Pois é, mano. Então, e aí ver que depois de 6 meses com as oficinas que vocês tocaram lá, o bagulho tá rolando, é uma satisfação, pô. Em menos de um ano, essa ideia da rádio ali foi pra frente e tá... Já aconteceu, né? Não, só botar no ar agora. É a semente, ela... Ali a terra, ela... Tá, vamos fazer a vinheta de abertura aí do programa. Buenos Aires. Chegou na 88,5 com a proposta de... socializar a produção dos conteúdos digitais, analógicos, psicológicos. Thank you. agora é Lucas Ciro Silva, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Salve, crioulo! Grajaú X, Vilagem Triplex, moleque tão parro e os vapor cliplex. Da mulher que eu adoro e não posso confessar o meu sofrer. Prefiro sacrificar minha amizade, mas não quero ser falso a alguém que me trata com lealdade, com lealdade. Tenho feito investidas pra me declarar, trazendo escritas palavras benditas e na mão meu chapéu. Mas quando me aproximo os olhos embaçam, eu não posso ser falso a um amigo fiel. Vi dos olhos da mulher, e dos olhos da mulher que eu adoro e não posso confessar o meu sofrer. Prefiro sacrificar minha amizade, mas não quero ser falso a alguém que me trata com lealdade, com lealdade. Tenho feito investidas pra me declarar, trazendo escritas palavras benditas e na mão meu chapéu. Mas quando me aproximo os olhos embaçam, eu não posso ser falso a um amigo fiel. Vi dos olhos da mulher, vi dos olhos da mulher que eu adoro e não posso confessar o meu sofrer. Prefiro sacrificar minha amizade, mas não quero ser falsa alguém que me trata com lealdade, com lealdade, com lealdade, com lealdade. go! Jolie vai à guerra outra vez, diversão que ele conhece bem. Jolie vai à guerra outra vez, enquanto que a trégua não vem. Embaixo do poste somente a pensar. Quem deve estar lá fora, ele queria saber tudo que a noite me espera. Ele procura saber. Saber. Festa cheia de soldados. E ausente generais, meia volta vou ver. Jolie vai à guerra outra vez, que versão que ele conhece bem, bem, bem, bem, bem. Jolie vai à guerra outra vez, enquanto que a trégua não vem. Não vem. Eles atacaram por trás com tapinha nas costas. Já se conheciam há muito tempo, mas tinham que disfarçar. Trocaram papéis, informações falsas. Se esconderam atrás de sorriso, procurando vitória. Vitória! Todos sabem a procedência. Interrogatórias, mas as drogas podem fazê-lo falar, revelar segredos sobre ele mesmo, que o tornariam vulnerável demais. Jolie, diversão que ele conhece bem. Jolie vai à guerra outra vez, enquanto que a trégua não vem. Jolie vai à guerra outra vez, diversão que ele conhece bem. Jolie vai à guerra outra vez, enquanto que a trégua não vem. Fora. Estou lá fora. Estou lá fora. Contra você. E a trégua, quanto tempo que eu espero? Não vem, não vem, não vem. Agora a noite terminou, outra batalha foi ganha. Mas ainda restam outras guerras, outros fins de semana. Mas ainda restam outras guerras, outros fins de semana. Outros fins de semana, outra batalha, outros fins de semana. Tudo isso na região do Piniquim. Nasci aqui, mas não só eu. Vocês estão neste barco também. Também, neste barco também. Também. Pensam que é o paraíso. Parece que eles vêm aqui. Nunca fomos do Brasil. Do que adianta vocês viverem assim? Ser prisioneiro dentro do seu próprio jardim. Pra que tudo isso na região do Piniquim? nasci aqui, mas não só eu, vocês estão neste barco também. Também, neste barco também, também. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear era. Opa. Só pro... Desculpa interromper a música aí, mas... Queria propor aqui aos presentes no encontro de Rádio Livres, de Mídia Livres, presentes aqui no Camp, aqui na Rádio Muda, de realizar, né, um dos propósitos da noite, que é definir as pautas do dia de amanhã e de domingo do encontro, bem como os horários e tudo mais. Enfim, fica a sugestão aí. É, mas eu sugiro que façamos agora isso, porque já tá todo mundo muito louco. E daqui a pouco vai ser pior, cara. Se não for agora, não vai ser. Então é isso aí. Se não for agora, não vai ser. É. Então eu sugiro a todos que colhem aqui nas imediações aqui da caixa d'água. Não, tem que ser ali fora que não cabe todo mundo aqui dentro. Então vamos no Teatro de Arena ali, ó. Bota a blusa. Se tá frio, bota a blusa. Se tá frio, bota a blusa, abraça alguém. É. Abraça alguém, bebe cachaça. 88,5 Rádio Muda FM, na frequência. É isso aí, encontro de rádios livres rolando aqui na Rádio Muda. Quem tiver interessado pelas mídias livres aí, pelas... É, um abraço, Lucas Delgado. Lucas Delgado, um abraço pra você. A PM na rua, Guarda Nacional. Nosso medo, sua arma, coisa não tá mal. A instituição está aí pra nossa proteção. Sua proteção. Tanques lá fora, exército de plantão, apontado aqui pro interior. E tudo isso pra sua proteção, pro governo poder se impor. A PM na rua, nosso medo de viver. O consolo é que eles vão me proteger. A única pergunta é: proteger o quê? Seu lugar, mas logo é preso. Ideologia marcada. Se alguém quiser se rebelar, oposição reprimida, radicais calados. Toda angústia do povo é silenciada. Tudo pra manter a boa imagem do Estado. Sou uma minoria, mas pelo menos.

Qualquer trocado, qualquer moeda me ajuda, tio. Pra mim não faz falta uma moeda, não neguei. Não quero saber o que que pega se eu errei. Independente da minha parte, eu fiz. Tirei um sorriso ingênuo, fiquei um texto feliz. Se diz que moleque de rua rouba o governo, a polícia no Brasil, quem não rouba, ele só não tem diploma pra roubar. Ele não se esconde atrás de uma fada suja. É tudo uma questão de reflexão, irmão. É uma questão de pensar. A polícia sempre dá um mau exemplo. Lava minha rua de sangue, leva o ódio pra dentro. Pra dentro de cada canto da cidade, pra cima dos quatro extremos da simplicidade. A minha liberdade foi roubada, minha dignidade violentada. De nada, os manos se ligar, parar de se matar, amaldiçoar, elevar pra longe daqui essa porra. Não quero que um filho meu um dia, Deus me livre, morra, ou um mano meu acabe com um tiro na boca. É preciso morrer pra Deus ouvir minha voz, pra transformar aqui no mundo mais do que demais. Queria que Deus ouvisse no mundo mais. Queria que Deus ouvisse, no mundo mais. Eu quero ouvir você mais uma vez. Jardim filho da terra e tal da minha voz. Jardim Hebron, Jacenã e Jogar Rural. Eu vou pedir a Deus que queria que Deus ouvisse da minha voz. Queria que ele ouvisse, eu vou pedir a Deus. Queria que Deus ouvisse, que ele ouvisse. Aí em Porto Alegre, em um lugar no céu, eu vou pedir a Deus. Eu queria que Deus ouvisse, que ele ouvisse. Ouça a minha voz. Queria que Deus ouvisse, que ele ouvisse. Eu queria que ele ouvisse a minha voz. Ei, ei, ai, Deus. E Deus, aonde? É a rádio. Rádio Muda, Rádio Livre. Você tá no encontro da Rádio Muda. Cola aí, galera. Tá rolando encontro de rádios livres. Tá sensacional. Sonzeira rolando. Agora o lado B, agora lá no underground, pra você que tava esperando. No rap de São Paulo. Microfonia. Do rap de São Paulo pro rap do Rio. América, século 21, tem fogo no céu da cidade, não são fogos de artifício. É bom me ouvir, melhor não me subestimar, pelo meu tamanho, cara, raça ou vício. Sou Gustavo, codinome Black Alien, patente, primeiro tenente, vim vingar os moradores daquele edifício. Interestelar 72, esquadra número 7, na terra em reconhecimento aqui desde o início. Se tem disposição, junte-se a mim, se não, sai da minha frente, não atrapalhe o meu serviço. De qualquer maneira, vou passar por cima, na pressão que tem a rima, não há nada de pessoal nisso. Nem comédia, nem brincadeira, é alto saldo de soldados mortos, feridos, confinados a uma cadeira. O mal domina esse planeta, é preciso combatê-lo, eu tenho minha caneta. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Deus abençoe minha América. Abençoe minha América. Como eu já disse, Se não ajuda, não atrapalha. Não posso perder o meu controle na batalha. Sendo assim, reservo o direito a mim de fumar o green, não falha. E se equilibra o meu espírito, tenho que dar 24H na defesa contra o mal que se espalha. Meu verso eu sei, além da imaginação, da imagem e do som que satura o sol sem explicação. Nossa presença não é coincidência, pois Deus não põe ninguém aqui à toa. Demônios estão na presidência enquanto você liga a TV pra ver, sei lá, Rock Balboa. Vou costurar as veias abertas da América Latina. Dividiram em três, jogaram duas na latrina. Porque a América do Sul quebra. Porque banqueiros guardam seus dinheiros em cofres em Genebra. Tony Blair, Saddam Hussein, George W. Bush, Osama Bin Laden também. O demônio e seus assessores diretos. Eu vim pra salvar o mundo pro meu e pros seus netos. Não vou deixá-los destruir minha América. Vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Vou deixá-los destruir minha América. Deus abençoe minha América. Meu neto tem direito ao ar como vento e ao céu como teto tranquilo pra fazer um piquenique. Hoje o mundo vai a pique, tal qual o Titanic. O tempo não para, posso ouvir o tati, tati. Apocalipse sinal, fundo monetário. Ei, alô, aê, bom, pediram pra falar aqui, Brunão, traz carvão. Brunão, traz carvão. Por aqui, fazer o churrasquinho. É isso aí, Rádio Muda 88,5 MHz, encontro de rádios livres, é isso aí, vamos pra frente. Cancela o apocalipse, não vou deixá-los destruir minha América. Vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Vou deixá-los destruir minha América. Não vou deixá-los destruir minha América. Deus abençoe minha América. Deus abençoe minha América. O clã, meu irmão, é a esperança, é a figa. Rima de cabra da peste de quem é louco, comunistas. Aqui cinco pretos e manda rebeldia. A peste se espalha, o vírus contamina. Se liga, eu tenho a cura pra tua loucura. Na guerra ou na paz, a escolha é sua. A contagem é regressiva, ninguém vai nos parar. 4, 3, 2, 1, BUM! Poeta negro periférico, maluco eu falo sério. Aqui estou, ano 2000, revolução a mil. Que prevaleça a igualdade, dentro e fora do Brasil. Liberdade de expressão em preto e branco, mano. Feroz, na rima eu sou do clã, vou que vou. O ataque é sonoro, é bomba relógio. Sistema musical, é rap nacional, um coquetel de pretirado. Eu sou mais um daqui, é que se foda o estado. É som de favelado, de S a Y mil vezes maldito. Eu mesmo acredito, soldado então se beza e pega o crucifixo, isso não conte só com a sorte. Maluco, revida, a peste se protege, o clã tem a vida. Então que viva o comunismo, que se foda o sarnesismo. A poesia é macabra, morte ao capitalismo. Vamos incomodar a burguesia, que maravilha. Com a mesma força que a força e o martelo, incomodam na agonia. Periferia, saca bem, vem fazer parte da banca. É tudo bem, aqui é preturando, assim que eu me chamo. E eu vou seguir rimando, sou militante, sou ativista. Eu sou da periferia, eu sou contra neonazista. Mais um cuzão fora da lista. Que nada seja de ninguém. Que prevaleça o bem. Que nada seja de ninguém. Os que tem tudo, nada. Os que tem nada, tudo. O nordestino mudou minha visão de mundo. Os que tem tudo, nada. Os que tem nada, tudo. O nordestino mudou minha visão de mundo. Os que tem tudo, nada. Os que tem nada, tudo. O nordestino mudou minha visão de mundo. Os que tem tudo, nada. Os que tem nada, tudo. O nordestino mudou minha visão de mundo. Dentro do Lamar, a lenda viva manifesta-se na rima. De cima dos seus mais de 30, reflita. Quem mandou nas pistas, nas fitas das antigas. Hoje comanda a luta, anticapitalista, velho griot, formador de consciência, criticar. Debaixo dos meus pés se esconde os meus versos contra o racismo, o machismo. Eu me manifesto, detesto a burguesia, adoro a periferia. Mil e uma noites de histórias lá na ilha, dos tempos da safari aos estudos da política. Não saio do compasso, não perco a harmonia. Eu sou os punk dos terreiros, pai de santa, malandragem é minha amiga. À noite o meu manto mais valia, burguesia ardendo no meu canto, nas mansões os vermes tremem. Liga, chama os PMs, não sei se cê me entende. Trancafia o meu corpo que eu liberto minha mente. Sente só o peso do que eu falo pra você. Surpreso como um preto pode ter tanto poder. Do comunismo primitivo aos loucos da rua da bala, espere só um pouco que eu começo minha aula. Minha rima é a senha da mente libertária. Eu prego o amor a minha gente, não a pátria. Sou nordestino, eu sou palmarino. E vou que vou e vou a mil, despertando a consciência negra que dormiu. Minha palavra tem a força de uma bala de fuzil. Na luta de classes eu enxergo outro Brasil. Que nada seja de ninguém, que prevaleça o bem. Que nada seja de ninguém. Tem tudo, nada. Aos que tem nada, tudo. Plano nordestino mudou minha visão de mundo. Aos que tem tudo, nada. Aos que tem nada, tudo. Plano nordestino mudou minha visão de mundo. Aos que tem tudo, nada. Aos que tem nada, tudo. Plano nordestino mudou minha visão de mundo. Aos que tem tudo, nada. Aos que tem nada, tudo. Plano nordestino mudou minha visão de mundo. A riega, macho, que diabo é isso? O infinito, Via Láctea, planeta Terra, América do Sul, Brasil, Nordeste, Maranhão, São Luís, periferia, favela, viela, minha quebra, meu barraco, aqui estou. Sou tão pequeno, mas vou rimando e quando eu rimo é só no veneno. O sonho americano que virou pesadelo, hip hop em Nova York, o muçulmano preto ocupar, resistir, produzir, causar efeito. 4P não é só poder aquisitivo, poder para o povo preto tem que ser com equilíbrio. Pra isso é preciso ter um plano objetivo pra sacudir, pra abalar as bases do imperialismo. Eu só fico puto quando eu vejo muitos manos. Faz um show, vai na TV, vai fingir que tá feliz, logo logo vai perder a cartilagem do nariz. Vai ostentar todo o ouro do mundo, me esnobar, me ameaçar, vai pousar de vagabundo. Mas do jeito que eu sou bom, eu também sei ser ruim. Eu só quero pra você o que você quiser pra mim. Vou rimar, vou praguejar, até de modo insano. Mas que se foda o governo norte-americano. Do meu lado os aliados, verdadeiros manos que persistem, que resistem há 500 anos. Minha alma africana sobrevoa a Palestina, onde Ariel Sharon executa a chacina. Tudo foi autorizado pelas Nações Unidas. Chirac, Tony Blair, George Bush. Assassinos, assassinos. Tudo que eles querem é o petróleo, é o poder. Alá seja louvado por te proteger da desgraça imperialista que tem sede de sangue. Intifada molecada lutando contra os tanques. Cada Nike, cada Adidas, só mais armas pros Yankees. Casa Branca, Casa Grande, o mundo é uma senzala. Karl Marx zumbi, guiar minhas palavras. Fora Alca, fora Alca. Sou guerreiro quilombola da América Latina. Pra quem não me conhece, preto gosto comunista. Sou da peste, sou da figa, essa é minha quadrilha. Toda vez que eu versar, sua mente engatilha. Clica, clã, revolução socialista. Que nada seja de ninguém. Ei, ei, ei, ei. Que prevaleça. Rádio Buda. Que nada seja de ninguém. Nós que tem tudo, nada. Nós que tem nada. Tudo. Plano nordestino mudou minha visão de mundo. Nós que tem tudo, nada. Nós que tem nada. Tudo. Plano nordestino mudou minha visão de mundo. Nós que tem tudo, nada. Nós que tem nada. Tudo. Plano nordestino mudou minha visão de mundo. Nós que tem tudo, nada. Nós que tem nada. Tudo. Plano nordestino mudou minha visão de mundo. Rádio Muda. Rádio Várzea, Rádio Capivara, São Carlos é nós. Salve São Carlos, aquele salve pra galera de São Carlos. É o Eder. Sei que vai, sempre bom. Os clã. Sei que vai. Rádio Grimpa. Pipipipipinicando seus ouvidos. 105,7 direto do Campo Gerais do Paraná. O ponto de rádio livre. De ponta grossa. Ponta grossa, Paraná. Vai sentindo. Sente a sinceramente eu considerei. É sangue bom, os loucos aqui não, não, não desandei. Levo o som morô, quero os trocos pra me curtir. A função de manza, grande banca no oeste. Os loucos aqui não tremem, faz a frente. Sei tipo ninja no sapatinho, ninguém vê. Os pila tremem, meu cu de trauma. Se caga é tipo canalha. Várias vezes conversava. Neguei firmeza, tem respeito na quebrada. No domingo as cervejadas, mano do rato e da fumaça. Após o time da 120 casas. Pode crer, WX também considerei. Aqui estou de pé, leve tudo, estou de pé. Avisa os fulano que o negrinho está de pé. Já vi muito cair, morte foi foda pra mim. Me lembra que não tinha aqui da vila está com Deus. Mas quantas vezes eu falei, meus manos daqui, hein? Eu sei que os fatos é triste pra mim. Lembro do som, bote nas picapes, vai xixi. Pro SEO, o som do pendurão é forte. Escutei o rap, aí fudeu, foi febre. Lembra até do som que pirou, não se esquece. Só fortalece, foi muito bom, meu esquele. Sem das mortes, não foi bom. Só Deus sabe que abençoe o velocidade. Daquele sal, frio de ao Aristó. Sem Deus nada resolve. Tem que ser forte pra prosseguir. O plano da vila tem respeito. Tem um conceito. Na rua ou no rap. Do Velozão ao Aristó, ligeiro aos testes. A vela está unida de vez. O plano da vila tem respeito. Tem um conceito. Na rua ou no rap. Do Velozão ao Aristó, ligeiro aos testes. Na regência sinfônica nos mantém avante. Oratório de MCs, verbos interligados, operante. Antônimo, de políticos, farsante. É chaveco no palanque. Rap na área representa tipo chulapa, centroavante. Pelas pontas ou pelo meio, é bola na rede em cheio. Bugos, não ganha de W.O. Tá com medo porque veio. Eu sei que o jogo rola, sem ranceios, acha de fito. Nele eu acredito. A arte, relucidor, nem conduz, pé sem freio. Investimento dos versos, rima rara, otimista. Fábrica de musco audível, bateria de frita. Frentista, diarista, ativista, repetista. B-boys, grafiteiros, spikers ou skatistas. Novos, autônomos culturais, guerra de vocabulógico. Proceder, se alasca mais que fumaça de palha. Harmônica, é lógico, autoestima, positiva. Que ele reta, a mente, as mentes negativas. Sou no oeste, está de pé. Tá, jamais se esquece. Fica de cabelo em o pé. O clã da vila na frequência. Capicuíba nossa área. DPS convidou os maloqueiros apetitosos. No equilíbrio das palavras, estamos aqui, somos o Sátira. Sinta a voz saindo da caixa, escute e digo o que acha. Vamos driblar o time inteiro. A banca tá em peso, tá com medo porque veio. O efeito conectou, os maloqueiros tá no flow. Pois quem é da periferia, diga. Os maloqueiros da favela, tipo nós disseram. Mano, comissionaram a quebrada do Veloso, só tem louco. De maluco pra maluco, quem tu viu? Duvidoso, mano, paz, mina, vem, tem quem vem. Sátira somos nós, marcando presença aqui também. DBS, o DBS, Carapicuíba, Zona Oeste. Só faltava nós e a quadrilha agradece. Tá todo mundo muito louco. É o nosso som chapando o globo. O da vila tem respeito, tem um conceito. Na rua ou no rap, do Velozão ou Aristone, ligeiro aos testes. A favela está unida de vez. O da vila tem respeito, tem um conceito. Na rua ou no rap, do Velozão ou Aristone, ligeiro aos testes. A favela está unida de vez. Meu amigo DBS, faça esse rap como uma peça, pra ver se a gente não esquece que a Babilônia é ilusória, portanto não merece nenhum pingo do nosso estresse. Aliás, nada. Inquérito Campina CPS 019. É nóis. Peraí, vai soltar. Cadê nós, nossos filhos e avós? A união, a junção em uma só voz. O pré e o pós, Cristo, pensemos bem nisso aí, manda ver a chave, a ponte no precipício. Assisto. Nascer, viver, prender, comprar, comer, beber, morrer, chorar. Já nascemos bebendo, só vivemos pra pagar. E